corações. Chora! Gilsinho Santana, eternamente apaixonado. Te espero tanto e você não vem. Já não tenho prantos pra derramar por você, meu bem. A saudade faz meu mundo fica triste. Alegria sem você não existe. Onde eu esteja, sempre estou pensando em você. Não vejo beleza, nem mesmo no entardecer. A saudade faz meu mundo ficar triste.